Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Hoje vamos conversar com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. Como estamos na Semana Santa, vamos falar da última ceia, do lavar dos pés, da instituição da Eucaristia e do sacramento da Ordem, da prisão, paixão e morte do Senhor, bem como do que o Senhor fez durante a semana, mas ainda antes da paixão, segunda, terça e quarta-feira. Estamos na Semana Santa, todos devemos participar nas cerimónias religiosas e lembrar o sofrimento do Senhor, paixão e morte. Hoje vamos lembrar parte do que aconteceu ao longo desta semana. Esta semana começou com o Domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num burriquito emprestado, mas com muitas saudações, o que veio irritar os fariseus, os doutores da lei e até os próprios romanos, que tiveram dificuldade em controlar tanta gente que acompanhava e apoiava Jesus. Depois do Domingo de Ramos, Jesus instala-se em Betânia, em casa de Maria, Marta e Lázaro. Betânia fica a 5 ou 6 quilómetros de Jerusalém e durante segunda, terça e quarta-feira Jesus desloca-se com os apóstolos para Jerusalém e regressa ao pôr do sol para Betânia. E muitas vezes, portanto, durante o dia, ele passa o dia no templo de Jerusalém a dar doutrina a quem deseja, embora muitas vezes ele acabe por ser contestado, lhe sejam colocadas situações difíceis, que para Jesus são extremamente fáceis, e face por vezes à contestação, Jesus rebatia e não permitia a mentira. Quinta-feira, Jesus fica todo dia em Betânia e pede a Pedro e João para fazerem os preparativos para a última ceia, que começa, ou que vai começar, com o pôr do sol, numa sala que foi emprestada em Jerusalém. Durante o que resta da noite de quinta-feira e durante o dia de sexta-feira, começa a paixão do Senhor. É preso, é flagelado, é crucificado e morre na cruz. Um aparente fracasso foi a forma que Jesus escolheu para nos reabilitar, mostrando-nos o grande amor de quem dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Doutora e Sr. Professor, vou começar pela última ceia, uma vez que esta parte de segunda, terça e quarta-feira não tem assim episódios relacionados com a paixão. A Páscoa era uma data muito importante para os judeus. Todos os anos os judeus comemoravam a Páscoa da mesma forma. Matavam um cordeiro, que era comida em família, acompanhado de ervas amargas que representavam a amargura do tempo em que viveram como escravos no Egito. Comiam os pães ázimos e lembravam o último dia que passaram no Egito, em que nem sequer tiveram tempo para os cozer, pela pressa que tinham de sair daquele país. Preparavam o vinho e a água, e era assim a noite pascal, lembrando a escravatura de que tinham sido vítimas no Egito e da ação de Deus ao libertá-los. Jesus seguiu esta mesma tradição. Era uma tradição em honra de Deus, por isso Jesus mandou fazer os preparativos para a última ceia, para a ceia pascal. Pediu a Pedro e a João para se encarregarem dos preparativos e pedirem a sala onde os apóstolos comeriam a última ceia. Jesus sabia que a última ceia, que era a última ceia, passaria na terra, que outro dia seria morto. Por isso antecipou em 24 horas a ceia pascal. Nesta última ceia surgiram várias coisas com que, de alguma forma, não se contava. Depois de Jesus ter dito aos apóstolos que iria sofrer muito, que iria morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, notou-se que os apóstolos ficaram tristes e com pena de Jesus. Mas, apesar disso, discutiam entre si qual seria o maior, quem ocuparia os primeiros lugares depois de Jesus ressuscitar. Certamente que eles nem saberiam bem o que era ressuscitar. E Jesus, vendo de facto esta preocupação terrena deles, de quem seria o maior, o que é que ele fez? pegou numa toalha, pegou em água, ajoelhou-se e começou a lavar os pés a todos. Como é que interpretam este gesto de Jesus, portanto, sendo Deus, não é? E dispõe-se... Para ser servido, disse ele. E aí está um expoente. Por outro lado, fez parte dessa cerimónia, fez parte da ceia, onde ele instituiu a Eucaristia, e portanto, a missa, que nós somos tradicionalmente a missa, e a missa deveria sempre ser um momento alto em que nós renovávamos a nossa comunhão com Deus e com os outros, e não apenas a comunhão com Deus abstrato. A comunhão, recebemos o corpo de Cristo, ele também nos recebe e nós recebemos, portanto, por isso é que é a comunhão, é uma união comum, e deveríamos seguir o exemplo dele. Eu vim para servir e não para ser servido. O Papa atribui-se a si mesmo a divisa de servo dos servos de Deus. Portanto, perdão, no âmbito da Igreja e da fé e assim, a autoridade é serviço. Portanto, aquele que tem mais responsabilidade é aquele que mais serve. E é por aí aquilo que se mede o seu grau de autoridade, é pelo serviço. A Páscoa judaica, que ainda continua a ser celebrada pelos próprios judeus, não é? A palavra Páscoa significa passagem. Inicialmente era a passagem quando foi da morte dos primogênitos no Egito. A passagem do anjo exterminador, como diz a Escritura, à frente das casas judaicas que estavam assinaladas com sangue nas ombreiras, e passava à frente, passava, e não entrava nas casas judaicas, portanto, poupava os primogênitos judaicos e não poupou os primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais até aos do próprio faraó. E a Páscoa foi celebrada a comemorar isso. Depois, mais adiante, quando iam já, depois de terem saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho a pé. Perdão. Isto, a Páscoa é isto, passagem. Depois, Cristo vem encaixar a sua Páscoa, aonde? Na Páscoa judaica. Exatamente. A última ceia foi a última celebração da Páscoa judaica, em que o Senhor entrega a sua vida, não é? Tu pegou no pão, tomai e comei, isto é o meu corpo, é entregue por vós. Isto foi, a entrega foi aí. Porque depois, no dia seguinte, a execução já foi uma consequência da entrega que ele fez na celebração. Portanto, é o meu sangue derramado por vós, tomai e bebei, pois fazei isto em memória de mim. Aí está a primeira Eucaristia instituída e o sacerdócio instituído também, neste ato. Limpos posso transformar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Como estamos na Semana Santa, escolhemos para este dia alguns assuntos relacionados com a Paixão de Cristo. A última ceia, o lavar dos pés aos apóstolos por parte do Mestre, a instituição da Eucaristia e do Sacramento da Ordem, da prisão, paixão e morte do Senhor. Não falamos hoje da ressurreição, faz parte do programa de domingo de Páscoa. Depois da ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, antecipa de forma sacramental o sacrifício que o próprio Jesus vai ter no dia seguinte no Calvário. Os judeus matavam o cordeiro para a noite pascal. Aqui é o próprio Jesus que, de forma sacramental, substitui o cordeiro, instituindo a Eucaristia. Ao mesmo tempo que diz aos apóstolos: fazei isto para celebrar a minha memória, para que se lembrem de mim, fazei isto durante toda a vida, até que eu venha. Professor, a sua doutora, é igual. Pronto, isto tem um pouco com o que o professor há pouco dizia. Portanto, fazer isto em memória de mim até que eu venha. Tomai e comei, isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Portanto, aqui temos, de facto, nesta noite, depois da ceia, não é? Ou ao terminar a ceia, portanto, a instituição de vários sacramentos que são extremamente interessantes. Mas ao instituir a Eucaristia, eles chamam-lhe também o Magnum Sacramentum, o maior dos sacramentos, porque a Eucaristia é a fonte dos outros sacramentos, é dali que eles vêm, porque é ali que o Senhor faz a entrega de si. Ou seja, todos os sacramentos que se realizam, seja o batismo, que é o primeiro que se recebe, seja depois o perdão dos pecados, seja qualquer dos sacramentos que se recebe, é a aplicação àquela situação concreta em que a pessoa está, dos méritos da paixão de Cristo. Ora, esses méritos foram, digamos, foram derramados no mistério da consagração. Foi quando ele: tomai isto, é o meu corpo, entregue por vós. No dia seguinte, concretizou: é o meu sangue derramado por vós. Também no dia seguinte, a espada do soldado lá lhe fez derramar as últimas gotas que tinha. E depois, o que é que os outros sacramentos fazem? Vão beber ali toda a graça que transportam para a vida das pessoas nas suas situações concretas. Todos eles, todos os sete. A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja faz a Eucaristia. E há muita gente, há um bocadinho fora do nosso programa, falava com o professor, muita gente põe em dúvida, e alguns, sabendo que existem milagres, dizem que são da parapsicologia, fenómenos parapsicológicos, e eu acho que dos 130, salvo erro, milagres que já houve desde o ano 700, o primeiro foi no ano 700, em Itália, nós sabemos, entre nós há um em Santarém, sabemos da Beata Alexandrina, há mais duas senhoras, uma francesa e outra alemã, que a francesa mais de 40 anos e a outra mais de 36, se alimentaram exclusivamente da Sagrada Eucaristia, e esse milagre do ano 700, não venham dizer, como esse outro, mas esse para mim é realmente um fenómeno, não venham dizer que é um fenómeno parapsicológico, porque como é que desde o ano 700, isto foi em Itália, ainda hoje o sangue está vivo e a carne está com as características de carne estriada. Para quem fez hoje em dia, com as análises e novas tecnologias, sabes perfeitamente analisar que aquela carne é tirada de um coração. Portanto, para quem não sabe, nem todos os órgãos têm o mesmo tipo de carne. E, portanto, nem fígado, nem pâncreas, nem isso. Mas a fibra do coração está vista claramente. Aquele coração aquelas bocadinhas de carne é de um coração, o sangue é do tipo AB, e o sangue continua vivo. Acho que isto não pode ser um fenómeno parapsicológico com tanto tempo. E em os milagres da Eucaristia têm sucedido. O último foi na presença do Papa João Paulo II, 1983, se não estou em erro. Portanto, isto só nos comprova de que a Eucaristia é realmente o corpo de Cristo. E, portanto, nós, quando vamos comungar, não só devíamos ter as exposições interiores mais retas possível, como a mim me choca que quando eu dou a comunhão a pessoa não olha para a hóstia. Quando eu acho que nós dizemos corpo de Cristo, nós próprios estamos a fazer um ato de fé, e devíamos ter essa consciência. E por outro lado, quem a recebe devia olhar para a hóstia e devia ter o olhar da adoração de quem vai receber, e não ter a prece. Eu não deixo, mas tentam tirar-me a hóstia da mão, e muitas vezes tiram, nem olham para a hóstia. E, pronto, e há pessoas que nem dizem o amém. Eu gostava que a hierarquia tivesse, em vez do amém, posto eu creio. Que as pessoas têm que tomar consciência do que estão a fazer. E isso a mim choca muito, inclusive que vão comungar sem nunca se confessarem, que é outra coisa que eu não entendo, porque acho que por mais santas que sejam, a Igreja manda-nos confessar pelo menos uma vez por ano, que é muito pouco, mas de qualquer maneira é melhor que nada. E há pessoas que nem uma vez por ano se vão confessar e continuam a comungar. Quem come e bebe indignamente o meu corpo. Como há pessoas que estão em situações ilícitas de conjugalidade e que vão comungar. Quer dizer, me choca nisso. E, sim, sim. Mais uma vez, o que já disse na outra nossa sessão, eu acho que espero que seja um analfabetismo religioso que está a justificar esta atitude, e que Deus lhes perdoe o pecado que estão a fazer. Não é? Eu noto aqui, entre esta Páscoa dos judeus e esta Páscoa dos católicos, uma determinada analogia. Enquanto os judeus comemoravam a libertação do corpo, não é? A libertação da escravatura do Egito, nós comemoramos a libertação da nossa alma. Portanto, não há, acho aqui esta parte interessante. Depois desta ceia, há uma tertúlia de Jesus com os apóstolos. Jesus lembra-lhes mais uma vez o que vai acontecer: vai ser preso, vai sofrer como ninguém, vai ser desprezado, abandonado, escarnecido, vai morrer e ressuscitará. Há aqui um episódio ao longo desta noite com Pedro, que se faz muito forte. Jesus diz-lhes o que vai acontecer e Pedro diz que não permitirá que tal aconteça, que seja morto. E o Senhor diz-lhe: antes que o galo cante, vais-me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Portanto, eles vão para o Monte das Oliveiras e sabemos o que aconteceu. Portanto, Judas Iscariotes entrega Jesus aos inimigos com um beijo a troco de 30 moedas e Pedro, de facto, nega Jesus durante 3 vezes. Antes que o galo canta, portanto eu não o conheço, não sei quem é. Uma situação, 2 apóstolos, um que já tinha abandonado antes da ceia, e 2 situações diferentes, não é? Ambos traem Jesus, mas tomam posições diferentes perante o pecado. É assim ou não? Portanto, enquanto que Pedro chora, não é? Arrependido e confiando no Senhor, não é isso? Verificamos que Judas também se arrepende, ele acaba por atirar com o dinheiro, não é? Com as moedas, mas depois desesperou e não confiou na misericórdia de Deus. Aliás, há uma passagem, além dessas, que são mais ventiladas, a atitude de São Pedro e a atitude de Judas, que é do bom ladrão, e que eu muitas vezes penso: o bom ladrão salvou-se pela humildade de reconhecer o seu pecado, quem era, pela sua humildade e pela sua oração, porque uma oração humilde a oração humilde do bom ladrão é que o salvou. Ao passo que, portanto, São Pedro chorou, e certamente chorou toda a vida e se arrependeu toda a vida. Judas desesperou, o bom ladrão humildemente reconheceu o seu pecado e pediu a Deus misericórdia e salvou-se. Eu julgo que é o padre António Vieira, o nosso padre António Vieira, que jogava muito com os trocadilhos. Ele dizia que Judas e Pedro fizeram a mesma coisa, dependuraram-se. Só que Judas dependurou-se numa oliveira e Pedro dependurou-se no pescoço de Cristo. Como quem disse, foi-lhe pedir perdão, arrependido, e o Judas desesperou. No fundo, é isto. Profonde voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés et fondent en silence les désespérés. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento falamos sobre a Paixão de Cristo, uma vez que esta semana é a Semana Santa. Estamos à conversa com os nossos convidados, a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Gostava de falar da última ceia, do Lava de Pés e dos Apóstolos, da instituição da Eucaristia, do Sacramento da Ordem, e também vamos continuar a conversa falando da prisão e da paixão do Senhor. Jesus é preso, é condenado pelos judeus, depois daquela entrega de Judas Iscariote, e os judeus condenam Jesus à morte. Os judeus podiam condenar, mas não podiam executar. Levam Jesus a Pilatos. Mas Pôncio Pilatos não vê em Jesus motivo de condenação. Isso gera libertação por troca com o malfeitor, Barrabás. Mas aquele povo escolhe Barrabás, um assassino, para ser libertado e quer a morte de Jesus. Mais uma vez se cumpre as Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram é que se veio tornar pedra angular. Penso que também nós podemos trazer, portanto, nos pode acontecer uma situação na nossa vida semelhante. Quantas vezes nós desprezamos a verdade, viramos as costas e seguimos o caminho tortuoso, o caminho da mentira. Pode acontecer isto também connosco, ou não? Sem dúvida que sim. E sem dúvida que o sofrimento de Cristo o nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo. E como São Paulo dizia, nós comportamos a paixão de Cristo. E quando nós nos revoltamos com o nosso sofrimento, perdemos uma boa oportunidade de nos redimirmos do mal que fazemos, unindo-nos precisamente a essa paixão. A mim faz-me muita confusão. E digo sinceramente que faço um esforço grande quando rezo os mistérios dolorosos para pensar mais no amor que Jesus Cristo nos transmite através da sua paixão e não me ficar presa à materialidade, digamos, do sofrimento de Cristo, porque me sinto mal. Inclusive, em Sexta-feira Santa é um dia que eu me sinto mal. E tento realmente pensar que Cristo morreu por mim, morreu por nós todos, mas por cada um de nós. Portanto, não é todos na generalidade sem saber quem somos, e não ficar presa, porque me choca. Inclusive, no outro dia, quando recebi um mail, que tem-me ajudado a rezar o texto nos mistérios dolorosos, mas era só imagens em metal, e a imagem que escolheram da crucifixão é um homem com o martelo a dar uma martelada num cravo na mão. Aquilo realmente incomodou-me. E acho que, às vezes, penso se não valia a pena nós, nas próprias vias sacras, haver figuras mais visíveis do que a paixão de Cristo, para que as pessoas façam da Via Sacra realmente quase como um ato penitencial e tomem o propósito até para depois para as confissões, esquecendo que na confissão Deus lhes perdoou os pecados, mas esses pecados custaram a vida a Jesus Cristo. Acho que nós perdemos, talvez, pela rotina, e esquecemos que da realidade que é uma Sexta-feira Santa e da realidade que foi realmente a Paixão de Cristo. Toda a nossa salvação anda à volta da Páscoa, como foi a do povo judeu, e a própria Cristo não se salvou assim. O castigo condenado nós tivemos por causa do pecado original, ele não esteve. Mas é assim, a Páscoa judaica não era só uma libertação, era a passagem. A palavra Páscoa contém em si esta realidade, a passagem. Porque eles passaram realmente de uma situação a outra situação. Depois a libertação do Egito, depois a passagem do Mar Vermelho, depois pronto, passaram de uma situação a outra. Cristo também passou a sua Páscoa, a Páscoa de Cristo. Ele passou da vida biológica, portanto, a vida que tinha antes da morte, há uma vida ao estado glorioso, que falávamos há bocado, portanto, onde o sofrimento já não tem mais lugar, etc. Portanto, e a nossa Páscoa? A nossa também tem, é uma passagem que vamos fazer. Cada pessoa que entrega a alma ao Criador, como é costume dizer-se, faz a sua Páscoa. E todas as Páscoas que se fazem, a judaica, oxalá que as façam, venham a fazer também a Páscoa que deve ser feita, que é unir-se a Cristo e ao seu Evangelho, tem que, toda a nossa libertação, a nossa salvação tem que ser assim, pascal, da morte para a vida, sempre assim, da morte, de uma coisa má para uma coisa boa. A passagem da escravatura para a libertação. Exato, quando nós dizemos a libertação não é só da alma, é também do corpo, se repararmos. Quando aprendemos aquela oraçãozinha que se diz antes da comunhão, Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dei uma palavra e a minha alma será salva. Se repararmos as traduções últimas, diz assim, mas dei uma palavra e serei salvo, o salva conforme um homem ou uma mulher, serei salvo não só a minha alma, mas também o corpo. Porque como vimos na ressurreição, a alma e o corpo vão partilhar do mesmo destino. Portanto, precisamos sempre a oração, digamos, a alma e o corpo, não juntos, não separados, porque eles vão ficar juntos para a eternidade, depois desta leve ausência da pessoa, do estado de defunto. Quando chegar ao estado do glorioso, vamos ficar todos juntos, ou a alma e o corpo vai ficar juntos para a eternidade. Depois, e acho que é para aqui que nós tínhamos de apontar sempre, quando eu estou a libertar-me de um pecado, de uma situação em que eu não estava ainda convertida, de uma situação da minha vida em que eu ainda não estava convertida, para outra em que já há conversão, eu estou a fazer também uma Páscoa. Depois a minha Páscoa definitiva vai ser o somatório destas Páscoas que eu fui fazendo, morrendo para aquilo que está mal. Quando se diz que nós no batismo, ou na recepção de um outro sacramento qualquer, fazemos como Cristo passou da morte para a vida, é isto, estamos a fazer a nossa Páscoa. Cada vez que nós formos morrendo por uma coisa má e substituindo-a na nossa vida por uma coisa boa, estamos a fazer a nossa Páscoa, e é nesta preocupação e ocupação também da nossa vida que vai acontecendo no dia-a-dia que nós vamos... Que o Senhor nos há de encontrar quando chegar o momento de fazermos então a nossa Páscoa deste mundo para Ele. O professor falava morrendo para o que está mal, a doutora falava que da falta de sensibilidade dos que comungam sem se confessar, e que São Paulo diz que quem recebe o meu corpo indignamente recebe a sua própria condenação. Isto... Para terminar aqui este caso desta prisão de Jesus, em que os judeus tinham uma preocupação extraordinária, de facto. Não entravam em casa dos pagãos para não ficarem impuros. Quando conduziram Jesus ao pretório, não entraram na sala para não ficarem impuros. Mas depois faltava-lhes a sensibilidade para ver que condenava o inocente à morte, que não tinha culpa nenhuma, e aí já não havia o problema da impureza. lembra aquela frase, filtrais o mosquito e engolis o camelo. Isto de facto é um pouco assim e pode infelizmente, portanto, acontecer não só com os judeus, mas também com qualquer um de nós. Muito importante que nós devíamos pensar mais vezes é que não é só fazer uma ação, mas a omissão, que é o Pilatos, é bem simples isso. Pilatos não achava que Cristo estava inocente, no entanto, omitiu-se por cobardia, omitiu-se de exercer o seu poder para o libertar. E acho que nós esquecemos que os pecados da omissão são pecados. Portanto, o não fazer o bem que eu posso é um pecado. As pessoas pensam que pecado é só fazer mal. Não. Se eu não fiz o bem que podia ter feito, eu pequei. São os pecados da omissão. São os pecados da omissão. Pilatos não foi bem uma omissão. Ele foi uma cobardia. Ele preferiu atender. Mata-o, crucifica-o. Ele que ouvirá a verdade, que até a própria esposa lhe comunicava. Não é? E ele tinha no coração, que eu sabia. Eu coloco como exemplo de omissão porque eu podia não ter feito isso. E não o fez. Omitiu-se. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Como estamos na Semana Santa, escolhemos para este dia alguns assuntos relacionados com a Paixão de Cristo. A Última Ceia, o Lavar dos Pés, os Apóstolos, a instituição da Eucaristia e do Sacramento da Ordem, da Prisão, Paixão e Morte do Senhor. Vamos entrar na parte final, estamos mesmo quase a acabar. Eu só trago mais uma questão, e que é a seguinte. Jesus, sendo Deus, sofre nesta noite e durante o dia de sexta-feira santa como ninguém. São-lhe presas as mãos, e com uma corda, e o resto da corda é-lhe deitado ao pescoço como quem puxa por um animal. Foi gozado, escarnecido, ultrajado, cuspido, açoitado, vergastado e flagelado. Foi preso a uma coluna, como se prende um animal, e vergastado até a sua carne ficar rasgada. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos sobre a cabeça, deram-lhe bofetadas enquanto cravavam a coroa de espinhos e faziam de Jesus um rei de comédia. É pregado numa cruz, onde está 3 horas, a ser humilhado e num sofrimento atroz. Santo Agostinho perguntava: porquê tanto sofrimento? E depois, creio que era ele que respondia: para compreendermos a grandeza do amor de Jesus e a baixeza dos nossos pecados. Jesus quis libertar-nos do pecado através da cruz. E nós, em face da cruz, tomamos posições muito diversas, tal como fizeram o bom e o mau ladrão. Um aceita e outro protesta. Foi isto que há pouco a doutora acabou por dizer, não falando do bom e do mau ladrão, mas, no fundo, era isto que ela dizia. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós podemos... A cruz vem ter com todos nós. E uns aceitam melhor, outros aceitam pior, outros não aceitam mesmo. Também esta é a nossa atitude. Umas vezes de aceitação, de resignação, outras vezes de contestação. Pronto, e deixo agora para vocês uma palavrinha, um comentário. Eu dizia e acabaremos por aqui. Em relação a isso que estava a dizer, eu estava-me a recordar de uma senhora que em Fátima ia de joelhos e já sangrando, e que um padre lhe disse que podia mudar a promessa, fazendo as pazes com alguém com quem estivesse relações cortadas, e ela disse que isso não. Quer dizer, eu acho que há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas entre o que é bem e o que é mal, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E sabendo, e volto, hoje estou virada para aqui, ao analfabetismo religioso, em que Jesus diz que se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro fazer as pazes com o teu irmão e depois vai fazer a oferta. Portanto, antes de mais nada, Deus não quer penitências que nós inventamos, quer as penitências que Ele decreta para um bom comportamento. Portanto, custar fazer as pazes é o que Ele desejava. Era isso que a mulher devia fazer. Estar a inventar penitências, ir a rastejar e toda ferida, isso não agrada a Deus. Eu acho que nós, mais uma vez, devíamos ler um bocadinho mais os Evangelhos e pensar o que é que Deus nos pede, em vez de estarmos a inventar penitências. Professor, vamos acabar. Nós estamos a viver as proximidades da Páscoa, e dentro de poucos dias vamos viver a própria Páscoa, não é? Portanto, eu acho que a nossa vida deveria ser assim sempre. Uma vida pascal. Morrer para o negativo e ressuscitar para aquilo que é bom. Porque é só na mesma medida que fizermos isso, quem morre com Cristo ressuscitará com Cristo. Quem diz é a palavra que não erra, o Evangelho. Claro. Portanto, e seria bom que neste tempo de Páscoa nós refletíssemos nisto, dizer assim: os judeus vivem a sua Páscoa à sua maneira, a libertação do Egito. Cristo viveu, continua a viver até à eternidade, porque ele é eterno. A sua Páscoa, passando de uma situação em que sofreu para estar glorioso, em que não poderá mais sofrer. E que nós, esta é a grande questão, e nós vivemos também numa atitude de Páscoa, de mistério pascal, morrendo sempre, porque porque o mistério pascal é isto sempre: morrer para alguma coisa e viver para, e ressuscitar para outra, morrendo sempre para tudo aquilo que é mau, para tudo aquilo que é o pecado, seja qual for a sua forma, e ressuscitar como Cristo ressuscitou. Bem, nosso programa está a chegar ao fim. O professor deixa-nos algumas interrogações e algumas preocupações, porque de facto isto não é fácil. A crucifixão era a execução mais cruel que se conhecia. A morte só surgia depois de uma longa agonia, por isso muitas vezes os carrascos partiam as pernas aos condenados para acelerarem a morte. Nenhum romano podia ser condenado a tão grande martírio. Jesus, sendo Deus, sujeitou-se por amor, pelo nosso amor, para nos salvar a tudo isto. foi o programa Conversas em Rede da iniciativa de Armando Melo.